Salvador, muito bom dia. Whisky Juliette Eco. Whisky Juliette Eco, prossiga. Estação de reporte Pátio 3 para Pátio 1, posição 3. Posição 4. Autorizado, Whisky Juliette Eco, reporte técnico. Boa noite, no 7 vai com ao 0600, controle 120, decimal 8, bom dia. 208. Bom dia, Whisky Juliette, Juliette. Prossiga. Solicitar autorização de reboque do pátio 3 para a ponte 3 do pátio 1. Gente, coordene, equipe de solo no pátio já tem o tráfego da companhia realizando o pushback. Coordene com a equipe de solo para iniciar seu pushback e chame para ingresso no pátio 1. Combinado. Iniciar o pushback. aqui Juliette, Juliette, ao visual com o outro avião da companhia, já está entrando na 4. Estamos autorizados a ingressar para ponte 2? Afirmativo, estou autorizado. Obrigado. Torre o Whisky Juliette, Juliette, marcamos. Ponte 2, Rádio 1, grato, um bom dia. Gente, bom dia. Brasil, gol 1271. Gol 1271 para um Fracópia. Pronto. Gol 1271 para Recife, autorizado nível 390, via Peruísque 58. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju. Controle Salvador 119 decimal, confirmando o controle Salvador 120 decimal 8. Aciona 5003, o gol 1271. 390 Recife, pela Peruísque 58, decolada 10, curva à esquerda, Pulca, Caju, a saída. 1208 o controle, 5003 aciona, gol 1271. 1271, correto? Então, para a prospecção mesmo. Correto, aqui não. Whisky Juliette Kilo. Prossiga, Whisky Juliette Kilo. Solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, ponte 1. Estou autorizado, reporte o término.